Você está ouvindo a ZYK553, 740 kHz, 1000 watts de potência, amplitude modulada, rádio cultura de Bariri, desde 1950, a rádio da cidade, cultura, o amor de Bariri, orgulho de ser uma rádio 100% baririense. Mas eu quero mandar um abraço especial aí pro meu grande amigo, ele participa sempre do nosso programa, lá na FM, né, na 91 FM, mas hoje tá participando com a gente, é o Geraldo do Patinho! Ouvindo a gente da cultura, filha. Sabe onde o Geraldo dos Patinhos tá? Um abraço pro Geraldo dos Patinhos. Levou os patinhos pra dar uma voltinha, né? Pra passear um pouco. Levou os patinhos lá pra Bahia, rapaz. Não é fraco, não. Onde tá o homem aí? Hoje ele não tá em Bauru, hoje ele não tá em Bariri, no Jardim Garotinho, hoje ele tá lá na Bahia, né? Tá lá em Porto Seguro, na Bahia. E tá pedindo pra gente mandar um alô pra ele, tá ouvindo a Cultura M. A Ana Lúcia tá lá, né, Ana Lúcia? A Jaqueline e o Rodrigo, a família maravilhosa aí do Geraldo dos Patinhos. Geraldo, aí do Jardim Garotinho. Então um abraço especial pro meu querido amigo Geraldo, um abraço pra Ana Lúcia, pra Jaqueline e também pro Rodrigo. Tá lá em Porto Seguro, lá na Bahia, passeando e ouvindo a Cultura. Escritório Atual, assessoria contábil e gerencial. Escritório Atual oferece a você e sua empresa serviços de contabilidade e assessoria gerencial com responsabilidade e ética, ampliando com eficácia e bom objetivo que sua empresa precisa. Disponibiliza você uma equipe de profissionais altamente comprometidos na prestação de serviços em gestão do seu negócio. Assessoria trabalhista, como folha de pagamento, fundo de garantia, INSS e todo o custo de registro de funcionários, assessoria fiscal, na escrituração de notas, apuração de impostos e declarações, legalização empresarial, abertura de empresa, transferência e encerramento de CNPJ. Atual assessoria contábil e gerencial, Avenida Tenente Feliciotti, 1192, Bariri. Central de atendimento, 14-3662-1741. Está precisando de crédito rápido e seguro? Promotora Mais. Crédito para aposentados, pensionistas do INSS, crédito pessoal para salariados, financiamento e refinanciamento de veículos e imóveis. Fale com Eduardo Bergamar, Promotora Mais, a Casa do Aposentado de Bariri. Fone 3662-4149. Ampla variedade em empréstimos. O carinho e amizade do setor pedem a melhor opção. Minha sorte, lembra bem, tá com o meu dinheiro, tem a sua mão. Minha sorte, o meu peito tem melhor, sempre em forma. Minha sorte, a saúde do setor pede a melhor opção. Completa para todas as fases do seu plano. Cartão Prêmio Especial. Miradove. Acesse miradove.com.br. Agenda nas melhores lojas do ramo. Em Bariri, região. Santa Bilurida, esses dois, né? Vive, vem, Nadia, chorou! 10 horas e 6 minutos. Vamos trazer mais uma música, ó. O WhatsApp tá aí liberado, 98105-5582. 98105-5582. Deixa eu mandar mais um abraço aqui pro Geraldo dos Patinhos, né? Ele mandou uma foto agora. Que chique, rapaz. Olha, ele tá com a família. Que gostoso, né? Que bonito, né? Que fica feliz de ver a felicidade dos amigos, né? Tá lá em Porto Seguro. Olha o Geraldo dos Patinhos. Cadê o patinho, Geraldo? Eu não tô vendo os patinhos aí na foto, hein? Deve estar atrás da árvore lá. Deve estar atrás da árvore os patinhos. Um abraço pro Geraldo e a família linda dele aí. A Jaqueline, o Rodrigo, a Ana Lúcia. Obrigado aí pela sintonia. Tá lá em Porto Seguro. Então, um resort lá em Porto Seguro, na Bahia. E ouvindo, nós estamos tomando uma, hein? Que horário, querido, hein? Que maravilha, com esse tempo bonito. Lá tá até bonito também, pelo jeito, né? Estão tomando uma e a gente com a garganta seca aqui, mas não tem problema. Um abraço pro Geraldo dos Patinhos. Tá ouvindo a gente lá na Bahia. Um bom dia pra vocês aí, 10 horas e 7 agora.